Passado ao mar, futura energia. Não solo vira semente, vai tudo recomeçar. E a falta, o ele que sente, o sonho do verbo amar. Está coberto, forrado de esquecimento, onde a vista mais se aferra, a dália é todo cimento. A transparência da hora. A transparência da hora corrói ângulos obscuros. Thank you. Thank you.